Vou me apresentar, sou o herói desta canção. E a princesa vou resgatar do terrível vilão. Nada vai me parar, nada vai me impedir. Pois dou saltos de 5 metros e não me machuco ao cair. Sou um bravo guerreiro, mas por mais que eu tente, eu sempre me machuco quando encosto em uma serpente. Terei que usar minha espada, pois não vejo mais opções. Queria fugir pelo fundo, mas só ando em 2 dimensões. Morra, viu, criatura, eu vou arrancar o seu couro. Isso é pra você aprender. O que é isso? A moeda de ouro? Mas algo mais adiante rouba minha atenção. Eis que vejo flutuando um pedaço de chão. Será que estou perdendo a sanidade? Ou isso desafia as leis da gravidade? Logo à minha frente, pelo abismo eu vou passar. Algo muito estranho, achei que estivesse no nível do mar. Sigo minha aventura contra o mal opressor. Enfrento serpentes muito mais fortes, pois mudaram de cor. Como se não bastasse, vejo que está mais além. Outra plataforma que voa, mas esta se move também. Acerta, indico o caminho, mas eu ignorei. Passei pela parede, uma passagem secreta encontrei. Dentro da passagem, vejo um tesouro guardado. Mas alguém se esqueceu de deixar o baú trancado. Uma bola de fogo encontrei. Como não incinerou o baú, eu não sei. E já que não me queimou também, vou guardá-la pra atacar alguém. A parede é muito alta, preciso de mais propulsão. Meu salto não é tão alto, só consigo com a mola no chão. Vejo uma ponte, o cenário está mudando. Eu pressinto agora que o inimigo estou alcançando. Descobri que a princesa está em outro castelo. Devo agora desbravar esta floresta. Não achei a princesa. Procurar é o que me resta. Eu preciso é tomar muito cuidado. Um ataque posso levar de um símio revoltado que atira pedras pra todo lado. Equilibre um galho, é preciso muita bravura. E mesmo eu sendo pesado, não abalo sua estrutura. Em outra árvore eu pulo e vejo inimigo, mas eu não temerei, vencerei todo o perigo. E outra moeda levarei comigo. Vou para outro galho e me pergunto o que é isso. Entrei num tronco de árvore que eu achei que era maciço. Enquanto desço outro inimigo eu venço. Saio dessa árvore e o clima fica tenso. O cenário do nada fica mais denso. Vou pular no cipó, mas antes disso dou mais um passo. E quando encosto nele, mantém-se firme feito o aço. O cipó sequer se deslocou para frente. Parece que aqui a física não está presente. Isso pra mim é surpreendente. A espada e o escudo não estão na minha mão. Eles podem ter parado em outra dimensão. Mas quando pulo, voltam pra minha mão do nada. Enquanto eu divago, eu levei uma pedrada que interrompeu minha escalada. Agora é hora de vencer toda a preguiça. Preciso me mexer e sair da areia movediça. Ao contrário do que dizem por aí, quanto mais me movo, mais perto fico de sair. E minha aventura então prosseguir. serpente. Mas agora isso não importa, pois acabei de ver uma árvore com uma porta. É uma sala com um estranho vão no teto. E agora me pergunto, quem será o arquiteto que realizou este projeto? Vejo um frasco suspeito, me parece uma poção. E é claro, eu vou beber, pois eu vivo com emoção. Vejam só, estou invisível. Eu achei que isso era impossível. Eu vou agora prosseguir minha viagem. A luz desvia de mim, é uma perfeita camuflagem. O poder que tenho é extraordinário. Ninguém aqui me vê quando atravesso o cenário. Só tenho um porém, ele é temporário. Vários inimigos querem agora me atacar. Eu troco de cipó e assim consigo me esquivar. Uma pedrada agora pode ser fatal, mas eu cheguei ao topo e enganei o meu rival. O ambiente muda, parece um sinal de que a floresta chegou ao final. Onde fui parar? Eu não reconheço este lugar. Eu estou perdido em meio à escuridão, mas vou prosseguir minha missão. Olho para frente e vejo uma tocha acesa. Talvez tenha sido a princesa. Uso minha espada, que não é feita de madeira, mas que pega fogo de primeira. Essa porta tem exatamente a minha altura. Dentro dela há uma sepultura. Ando e vasculho tudo, abro arco, encontro um escudo. Como assim? Mas que maldição! Acho que estou dentro de um vulcão. Desço pela lava quente, enfrento o pior, sem cair um pingo de suor. Saio dessa plataforma, então no solo eu chego, enfrentando aranhas e morcegos. Uma estalactite te cai neste momento. Sinto que previu meu movimento. Com meu novo escudo agora vou me defender. Esse é meu mais novo poder. Não há mais pra onde andar. Devo então na água me jogar. Eu começo a andar e vejo então passar minha vida num olhar. Pensei, se escuro então trocar eu posso então olhar e no outro lado chegar. E assim que eu sair, a caverna começa a ruir. Mas não vou desistir, a princesa precisa de mim. Eu vou lutar até o receita. Eu sei que numa missão devo sempre seguir pra direita. Parece que estou num deserto, é mesmo um calor muito forte. Tenho minha armadura, mas queria trocar por um short. Vou encarar esta duna, é preciso ter fé. Mas algo estranho acontece, que eu não sei o que é. Não sei ficar inclinado, eu me equilibro só com o pé. Vejo um tesouro, pode ser útil nesta viagem. Mas quando vou até ele, percebo que é uma miragem. Lá vem mais uma serpente, caramba, acertou meu peito. Eu sei que mudar de cor deixava mais forte, mas não desse jeito. A criatura é bem forte, mas agora se deu mal. Pois enquanto estou piscando, eu me torno imortal. Mas isso é temporário, e eu levei um golpe brutal. Estou andando nas nuvens, será que estou pirado? Pensei que as nuvens eram apenas vapor condensado. Isso é muito esquisito, são duras como granito. São pedras voadoras, pedra não, aerolito. Vejo moedas voando, isso é demais. Afinal, moedas que voam devem valer muito mais. Pena que eu acabei deixando uma para trás. Eu salto por uns blocos e vejo urubu carniceiro. Mas eu sou bem mais ágil e dou-lhe um golpe certeiro. O céu mudou de cor, isso é presságio de perigo. À frente uma pirâmide, só confirmo o que eu digo. Como eu sou esperto, eu vou em frente seguir. Mas um campo de força parece me impedir. O jeito é aceitar que pra pirâmide vou ter que ir. Como faço pra sair? Eu não sei o que fazer. Vou bater em tudo aqui. O sarcófago quebrou. O dono vai me matar. Vou torcer pra ninguém ver. Não tenho como pagar. Vejo uma alavanca aqui. O que acontece se eu puxar?